Salvador 3454, boa tarde novamente, tá? Próxima ponte espera 28, pronto. O TAM 3454, alinhar e manter pista 28, temos um tráfego em aproximação para a pista no 7, alinhar e manter pista 28. Afirma, alinha e mantém na 28, 3454. De base final no 7 contra a embaixada travado, Papatango, Romeu, Golf e Vito. Romeu, Golf e Vito, pista 107, seca, sem chuva, 230 graus, 8 nós, autorizado pouso, 1015, Golf e Vito. Golf e Vito. No 397, autorizado puxa no portão 7, chama para o táxi. Chamará 3430, autorizado puxa na frente. Livre decolagem PC28, 210 graus, 08 nós. Livre decolagem, 3454, PC28. Vitor, no solo ao 07, frequência livre estacionada. Decolou 08-119-35, obrigado, bom dia. Azul 3454 da TAM, decolado na sua escuta. Salvador, bom dia, 3454, decolado na sua escuta. 3454, contato radar na decolagem, sobe ao 330 na Aron. 330 na Aron, tá, 3454. Eu solicito um pequeno desvio à direita pro a 060. Quantas milhas? Umas bem a 0 milhas, tem uma formaçãozinha na sua esquerda aqui. Está livre de desvios, está 3454. 3454. Cuidado para Osco Serra Mike, nível 340, via para o Whisky 58. Vai decolar da pista no 7, curva direita, pega Gole, transição Gonza. Controle em 119.8, transponder 5165. Oscar Serra Mike, está autorizado BH Nível 340 pela Aperuísque 58, decola da ONU 7 direita Gori Gonza. O controle 7198 e o transponder 5165. Está pronto para acionar. Afirmativa, aciona para o táxi Torre em 1830, confirme POB. 08. 0800 Celso Canteira Mike. Bom dia, bom bom. Valeu, irmão, obrigado. Uno 983, cópia. Escuta. Uno 983, autorizado para Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, curvando à esquerda. Saída Gole, Eval, após direto à aerovia. Controle 198, transponder 5176. Guarulhos 400, Upper Whisky 50, pista 28. Hoje, curva à esquerda, Gole, Eval. Direto à aerovia. 198, controle, 5176, transponder. Afirma, chame para a puxa no portão 4. Vai chamar. Torre Salvador, Oscar Serra Mike, bom dia. Oscar Serra Mike, livre acionamento, chame táxi. Obrigado, Mike. Tá operando 18-3 hoje? Afirmativo, hoje, desde ontem, 18-3. Valeu, obrigado. Vai sair para o. Para o solo aí, tá? Firmando? Pois é, vai ser vetorado ou pelo controle ou pelo centro. A questão é o conflito aí com a chegada da Star. Ah, tá ok então. Obrigado. Salvador, Oscar, papagô. Papagô, foi o controle, aciona identificação. Aí dentro, informação Sierra, passa a posição Coral. Para o táxi, Gono 397, 87 a bordo, 1240 Aracaju. Cliente autorizado seu táxi Juliette Alfa Golf, no ponto esperado 28, chamar a torre em 118 decimal 3, sei lá, não me escuta, bom voo. Juliette Alfa Golf, no ponto esperado 28, 183, até lá, não se escuta. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3621, formação Sierra, autorização Guarulhos. 3621 com a Sierra para Guarulhos, nível 340, aguarda. 340, saber de informar para a saída. Que provável é Goleval, pós-direta rota. Obrigado. Pronto para o táxi, estádio seco. Autorizado inicial táxi, chama ingresso no 7, Oscar Serra Mike, ajusta no 0, 15. 7, Mike, 10 condições, obrigado. Guarda. Guardando. 54, está cruzando 130, ingressando no espaço aéreo do centro Recife. Solicite diretamente aquele órgão de controle em 12685, alterando os 545. Cliente, vai chamar o 2685, alterando 2545, 3454. Obrigado, tenha um bom dia. Tá no ingresso não, no 7 Oscar Serra Mike. Tô autorizado, Serra Mike, chama alinhado e pronto. Gente, Mike, obrigado, alinhado e pronto, senhora. Salvador é o Master Top 9847, câmbio. De Guarulhos? Afirmativo, pronto pra cópia. Um minutinho, cópia Guarulhos. No portão 4, autorizado push e acionar, chamada para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 983. Ok, o Master Top 9847, confirme o nível que aceita o 360 ou 38? O 400 ou 380. Ok, 380, 400 já está ocupado, então 38 será coordenado, Guarulhos, aguarde só um instante. Entendi. Meia dois um no cópia. 504 após a esquerda, sai da Gole Eval. Após direto à aerovia, quando será vetorado para pelo centro ou controle? Frequência do controle em 119.8, o transponder 5405. Autorizado Guarulhos 340, decolada 28 com curva esquerda na saída Gole, transição Eval, posteriormente será vetorado pelo controle para a interceptação dos superiores 50. 198 o controle, 5405, transponder o TAM 3621. Afirmativo no portão 9, vai chamar para puxa e acionamento. Obrigado, reportarei. Webjet 6726, cópia. Prossiga. 6726, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, curva à direita. Saída Aron, transição Belim. Controle em 119.8, transponder 5404. Tem um bom voo. Obrigado, bom dia, 198. Curva direita, Aron Melim, 5404 a fundo. E controle da 198, vai chamar para push no portão 2. 198, chama. Acho que você arma em contato radar na decolagem, só para mandar o 340 Gole Gonza. 340 Gole Gonza, Mike. Salvador. Bom dia, Gono 307, ponto de espera, tá 28, pronto. Gono 397, vai alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém, pista 28, Gono 307. Bom dia, Força Aérea 2704. 1-2-5, Logo 1983, para o táxi, 4 horas e 10, Galeão, treinado primário, POB 84. Dia, Sione, identificação. Dia. 983, Ciente 84, Galeão, 4 horas e 10, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golfe, no ponto de espera da 28, chamará 10, torre em 1830. Índia, Alfa e Golfe, muito obrigado, até lá no seu escuta, bom dia. Bom dia. Master Top 9847, cópia. A sua escuta, prossiga. Master Top 9847, autorizado para Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, curvando à esquerda, na saída Gole e Val, após direto para a aerovia Upper Whisky 50. Será vetorado pelo controle ou pelo centro. Frequência do controle em 119.8, transponder 5163. Master Top autorizado para Guarulhos, nível 380, pela uniforme 50, decola pista 28, curva à esquerda, subida, regole transição, reval, depois direto, o controle de saída 119.8, transponder 5163, master top 9843. Afirmativo, vai chamar para push e acionamento. Chamará para push e acionamento, master 9843. Identifique, desce, mantém 120 na chegada, cara. Qual a velocidade? Ciente, então 3896, desce inicialmente a 120. Está livre de desvios. Nessa por mais quantas milhas? Ok, ciente. Golf, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 5. Para 3.000 no 0 no 5, Golf, 3.000. Número 397, livre decolagem, vento 210 graus, 08 nós. Livre decolagem para 397. Salvador Control, morning, go 1260, information. Yeah. 1260. 1260, good morning, Skulker Dent, descending Martin flight level 100, Cari arrival. Descending flight level 100, Skulker Dent, go 1260, expecting Cari arrival. Os três, o controle 119, decimal 8, bom volta. 98, bom. Afirmativo, senhor. E pelo nosso equipamento, o senhor está estabilizado na 252, confia. Tá, vamos botar a pro aqui pra direita pra compensar aqui. Eco Delta, bom dia, prossiga. Decolou passando 1.800. Salvador Control, go 1260. Light deviation to right to avoid weather. Bono 397, contato radar na decolagem, sobe restrito 100 na Goa Legal. Ok, uma centena na Gol Eval, Gol 397. Torre, bom dia, o Gol 983, no ponto de espera da 28. O 983, a Lima tem 28. A Lima tem 983. 275. I say heading 075. Before how many miles? 5 miles. 5 miles, it's clear. Go 1260. Go 1260. Controle o 2704, aqui te mantém o 080. Tente, Força 2704, desça para o 50050. Para a torre. Bom dia, guarda 02, estacionado no Parque do Grêmio, outro comando, capitão Erlon, com PLB padrão, só precisa decolar com o ProSul, concorrente aqui próximo do bairro da Paz, próximo da paralela. Guardião de livre decolagem, vento 220 com 109 e aciona 0102 e Guardião 02. Autorizado decolagem, proa, Guardião 02. Para o direito agora para 280 por 20 milhas. Vai 3. Olhe o Oscar Papagão. Oscar Papagolf. Prossiga. 350, se for do interesse, aceita a vetoração para o ILS da 28. Entende, Oscar Papagolf. Desça até 3 mil pés, altímetro 1015, aguardando por nós instantes. Resuming all navigation, go 1260, heading Cardi intersection. Não interferir com a aproximação da 1028. É aqui no bairro da Prata, próximo do centro do parque de exposições. Afirmativa, afaste um pouco do eixo, tem um tráfego para decolar da 10, ok? Mantenha o litoral, aguarde para aproximar aí para o eixo novamente, o Guardião 02. Afastando para o litoral, aguardando instruções, Guardião 02. Página 220 com 10. Livre decolagem 983. E 5, 15, eu tô ouvindo. Tente objeto 6726, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Golfe, pista 28. Quando lá, chame torre 118.3. Tem um bom voo, Webjet 6726. Índia, Alfa, Golfe, ponto de espera da 28.3.6726. Salvador, acho que a Sierra Mike pode continuar a subir, senhor. Então, 150 está autorizado, acho que a Sierra Mike. Para 150, Mike. 3.009, assuma na frente. Contrário, a instalação sobre 1896, confere o NOTAM aí dos mil metros registrados no final da pista. A pista opera em toda extensão, está 3.896, com 3.005 metros à disposição. Ah, muito bom, obrigado. Controle de Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02 está aqui em Piatã, atenção aqui a restrição 300 pés. Aproximando a paralela do bairro da Paz, estamos com a corrente policial no setor. Eficiente, mantendo a minha escuta, 500 pés, no corredor Axé, informe final para pouso, Guardião 02. O Guardião está ingressando agora a operação e a intenção é aproximar da avenida paralela, próximo do bairro da Paz. Mantendo restrito a 400 pés sem interferência com a decolagem da 28. O que sente, Guardião 02? A minha escuta permanente. 02. O Gol 397 pode aprovar ele, Elcio? 1397, voe faça o seguinte. Voe Eval da presente. Gol no 397. Eval, ok, obrigado. Controle, bom dia, com o 93. Controle Salvador, gol 1983. 1983, prossiga. Decolou, cruza 3, viu? 1983, contato radar na decolagem, sobe, mantém o 400 na Gol Eval. Passada 400 na Gol, confirme a transmissão. Gol Eval, gol 1983. 983. Seu Sermante sobe até 150. Afirmativo, sobe até 150. Contra o Salvador, go 1260, reach and maintain flight level 100. Gol no 397, esquerda, corrigindo, direita, na proa 280. Direita 280. Controle Salvador, bom dia, gol no 765, mantendo 230. Perdeu o contato Salvador. Gol no 765, desce até o 160, gol no 765. Descendo 160, gol no 765. Gol no 397, curva direita na proa 300. Para o gol 397? Timo, 300 na proa. Proa 300. Proa 300? Timo, 300, gol no 397. Ok, gol no 397 na proa 300. Possível. Estamos operando visual nos mínimos. O Papagol que inicia, você tempo? Oscar Papagolfo, mantém minha escuta ainda no 150, Oscar Papagolfo. Ok, mantém a proa e mantendo o nível 030 no assisto. Dia 50, 3896. Time? 3896, atingiu 050, manda pra proa de Cari. Gol 3896, ciente, desce até 4.000 pés, o altímetro 1015, então 3896. Tá, 3896, 4.000 com equipe. Gol 397, assuma a navegação na proa de Ilhéus, segundo 397. Controle de copio, DC-04. Gol 397, assuma a navegação na proa de Ilhéus. Ok, proa de Ilhéus, gol 397. Salvador, acho que a Sierra Mike pode continuar a subida. 3896, curva à esquerda na proa 030, limite ao localizador. Da 030 limitado do Loki, o 3896. Pode descer mais então? Até 2.000 pés, altímetro no 015, então 3896. Afirmativo, 2015. Oscar Papagolfo, o controle. Siga. Curva direita agora na proa 090, limite voar por 10 milhas nessa proa. Direita 090, com 10 milhas no limite, mantendo 030. Gol. Gol no 983, está restrito ao nível de voo 340. Restrito nível 340, gol 983. Mantenho 050. Você Serra Mike, suba para o 280 como nível final. 280, Mike. Controle, gol no 765, gol no 70. Gol no 765, acione identificação, desça e mantenha o 0620. 060, gol no 765. Conselho Salvador, Guardião 02. Está 3896 para o localizador, esquerda na proa 310, informe estabilizado. Esquerda 310, para o localizador, informe estabilizado.